desculpa. Puta, mano, foi mal. Brincadeira, mano. Vai ficar com a intenção de seta. Vai ficar com a Foi ele que informou, foi ele que informou. Já precisava falar, não pensou, já falou. Foi ele que informou, foi ele que informou. Não precisava falar, não pensou, não pensou. Foi ele que informou, foi ele que informou. Não precisava falar, não pensou, já falou. Foi ele que informou, foi ele que informou. Não precisava falar, não pensou, já falou. Madawaira, se ajoelhe perante ao rei. Pode assumir esses seus erros que eu sei. Porque fez desse jeito, sempre te ajudei. Tinha que invejar e delatar o meu harém. Madawaira, não acredito no que fez. Foi visto na janela se abrindo outra vez. Se passou o 3 ou 10, foi porque conquistei. Tinha que invejar e delatar o meu harém. Ele é um assumir esses seus erros que eu sei. Por ter feito desse jeito, sempre te ajudei. Tinha que invejar e delatar o meu arrem. Madawaira, não acredito no que fez. Foi visto na janela, se abrindo outra vez. Se passou o 3 ou 10, foi porque conquistei. Tinha que invejar e delatar o meu arrem. Ele é um falalala, falalala, falalala, falalala, falado. Falalala, falalala, falalala, falalala, falado. Falalala, falalala, falalala, falalala, falado. Falalala, falalala,